Alô, alô! Mais um Carraspana Cast na área, episódio número 5. Hoje aqui vamos falar sobre o Comida de Boteco, festival aí que tá movimentando o Brasil inteiro. Inteiro não, boa parte, né? E a gente vai falar aqui os que a gente já provou, o que a gente tem vontade para provar. Vamos falar mal porque a gente é escroto. A gente veio aqui para causar intriga. Estou aqui com o Edson Valverde. Fala, meu Brasil Rivotril. Um beijo a todos. Estou com o João Godoy. Olá, meus queridos. Como estão? Meu nome é Roger Condé e segue o episódio aí. Ó, gajo, seja bem-vindo ao Carraspana Cast. O pessoal já está na mesa? Aproveita e leva mais uma cerveja ao par. Então, estamos aqui no take 3 do Carraspana Cast número 5, que estamos aqui para falar de Comida de Boteco 2018 no Rio de Janeiro. Vamos começar o papo aqui. Alguém aí já provou algum desses pratos maravilhosos desse ano, da competição? Godoy comeu um monte. Comi nada, estive fora, impossibilitado de degustar esses quitutes. Provou nada? Nenhum desses aí? Nem o do bode cheiroso lá da tua área? Não, não, foi semana, né? Tudo uma merda. Sim, resumindo. É que não, cara, tipo assim, vamos falar de comida de boteco 2018. Ah, eu não comi porra nenhuma, eu tava fora. Caralho, até fiquei. Eu fiquei bola murcha aqui agora. Dá pra inventar aqui. Aqui, fui no Bodega do Sal. Não, não, sem inventar. Parece que merda. Não, não comi essa porra, não. Não inventa, não inventa. Aqui é informação verídica. Eu vou ser o bola, só vou comentar, só vou fazer comentários. Chegar então na parte do que você tem vontade de comer. Você tá olhando aí, já vai dando fazendo review aí, só nas palavras. Que eu também, eu não fui, só fui em poucos. Tem muito mais do que eu quero ir do que eu já fui. Vamos fazer uma lista, então. Juntando toda a experiência de todo mundo aqui, o que que a gente fez, o que que a gente comeu e a gente vai criticando um por um. Eu e você, a gente foi junto no Madrid, que é aquela língua lá. Como é que é o nome, ô Godoy? Falando sério, Falando sério. prato caseiro de língua bovina com delicioso molho de casa temperado na cerveja e ervilha acompanhando. Uma farofa caprichada de farinha, biju na manteiga, bacon e alho complementando o petisco. Então tá bom. Eu fui ali no Momo, que tem o sanduíche, um misto ali de joelho de porco. Como é que é o nome? Ah, também não sei o nome. Eu fui nesse também. Eu só quero ser feliz. É um misto quente de joelho de porco com creme de queijo, picles e mostarda, servido na torrada Petrópolis, acompanha ketchup de catuaba. Você, Roger. Fui nesses dois. Que mais? Fui nesses dois, mas aí eu acrescento que eu fui também, foi no Angu do Gomes, a empada de Angu lá. Olha, parece bom essa empada de Angu. Então, é boa. Para mim, dos três que eu provei, fiquei em segundo lugar. O primeiro lugar para mim é a língua. A língua estava muito boa. Porra! E a farofinha boa, tudo bom. Menos a ervilha. Ah, achei top também. Cara, ervilha é ruim. Não sei por que você está insistindo em ervilha. Ervilha tem gosto, ervilha. Ela não tinha nada que tá ali, cara. Ela tava ali. O prato, quando era a língua e a farofa, tava lindo. Aí tem uma ervilha, né, na fava dela, lá na vagem dela. Porra, então, eu faço igual o que você só azeitona, deixa no finalzinho e como por último. Valeu. Mas não tem, assim, não agregou, não. Mas você não gostou do Momo, não? Caramba, eu me lambuzei. Então, eu gostei, mas não foi nada especial. Sei lá, eu achei o pão, aquela porra daquele pão de torrada. Quer dizer, eu tô num tom muito agressivo, né? Eu só achei vacilo o pão, achei muito pão. O pão é muito grosso, aquele pão de torrada imperial lá, de café da manhã imperial. Porra, bitela maior do que o pão artesano aí, que também já é uma tora de pão do caralho. É uma tora de pão, cara. Não, é bom, assim, que dá pra segurar o sanduíche firme e tal. O top pra mim ali foi o ketchup, que é top, mas também o ketchup top não quer dizer muita coisa. Achei bom o ketchup de catuaba. Mas achei muito pão e gostoso, realmente. A carne de porco é muito boa, o joelhinho, né? O queijo é bom, a mostarda ali dentro. O ketchup veio por fora também, então. Eu já achei o ketchup gostoso, mas também já tem a mostarda dentro do pão. Quase não usei o ketchup. Eu passei o dedo no ketchup e achei bom. Não, eu achei o ketchup gostoso também. Dos dois, eu ficava com o mome em primeiro lugar. Pra mim, tava mais gostoso. A língua pra mim, tava muito boa. A farofinha, pra mim, que não assim, tô falando agora, voltando lá do Madrid. A farofinha, pra mim, não tinha nada demais. Era uma farofa na manteiga. E tinha aquela ervilha lá que não tinha que estar ali. Mas a língua tava muito boa. Mas também, pra ser honesto, já comi línguas que não estavam em comida de boteco que eram melhores. É, nada. É que assim, comida de boteco vale mais, na minha opinião, assim, vale mais pra você conhecer os bares, né? Por enquanto eu só fui em bar que eu já conheço, então... Pois é. Não me apresentou muita coisa, assim, desses três eu já fui, tô acostumado aí nos três. Mas assim, uma coisa é que os pratos são bem individuais, né? E o preço também não tá tão alto, assim, acho que o mais caro desses três que eu fui, acho que foi o do Momo, é. Do Momo, que é 20 prata, né? O outro, o pelo que me lembro, do Bar Madrid, essa língua tá 18, eu acho. E a empadinha lá do Angudo Gomes tá 11, 12 reais, alguma coisa assim. É, individual, assim, não dá nem pra dividir muito, assim, mas vale a pena aí. Aí dessa lista, agora eu tô olhando aqui, tem vários aqui, até eu tô em Caxias, né, moro em Caxias, tem 4 bares aqui, 5 bares em Caxias. Eu conheço 2 só deles, assim, que também não frequento, quero dar uma olhada lá. É, explorando aí a região natal. Se for para ter algum lado positivo nessa competição, aí acho que é isso. Você se motivar a visitar algum bar que você não frequenta. Pois é. Eu vi um que eu tô até com saudade de ir, que quando era mais novo, eu ia mais, com mais frequência. Godoy deve lembrar, do Adega Pérola. Tá lembrado? Não. Não, lá de Copacabana. Eu não lembro dos nomes do bar, eu só ia beber lá. Tá bom, então tá perdoado. Não, eu não ficava anotando. Não ficava anotando. Mas ela tá com alguma coisa aí, a Adega Pérola. Ô Godoy, o que, que a Adega Pérola tá trazendo? A Adega Pérola, eles têm a Pérola Tropical, que é um petisco servido com camarão, peixe branco, banana, champignon, aipo, cebola roxa e gengibre. É. É, tipo, o cara limpa ali a mesa no final do dia, joga tudo junto. Ah, ué, eu tô vendo aqui a foto dele. A foto é bonitinha, é aquele potinho branco lá, que eu não sei o nome. E tá tudo misturado ali, tudo fatiadinho, misturado ali dentro. Também é uma porção pequena. Deixa eu procurar aqui o preço, ele tá a R$26. É, salgou um pouquinho, eu senti que o petisco ficou bem salgado aí. É, que é camarão, peixe... Camarão e peixe é caro, né? Peixe branco. Aí ele fez botou uma banana aí, fez um ceviche, eu não entendi. É meio que um ceviche a foto dele aqui no site. É dá uma limpada ali, não, o que tinha ali. É, ele botou uma pimentinha em cima ali pra estragar o velório, papapá. Ah, acho que vale um pouco. Então, isso aí também acho que o legal também é tipo, tirar um dia e fazer tipo um percurso, pegar uns 3 bares desses, uns 2, pra ficar mais legal. Aí tu vai ali com um pessoalzinho, pá, prova, só dá uma colherada aqui, por exemplo, esse do Adega Pérola, 4 colheradas tu cava com isso daí. Ah, aquele lá do Madrid a gente matou em um segundo, que é uma frigideirinha e pá, com tudo dentro, mas é isso, os pratos são realmente pequenos, assim. É uma porção individual, é uma porção individual só pra jogar um sabor na boca nenhum. Sabor refinado e tal. Mas eu gostei da tua dica aí de fazer uns 3, 4. Não, então, eu já ia jogar até um papo depois do podcast, mas eu tô afim de ir lá no... fazer um dia ali centro e acabar lá no... Paquetá, porra. Tem 2 lá em Paquetá. Bom, Aí você ganhou meu coração, ganhou meu coração. É pra ir pra lá sem saber como voltar, hein? Ó, vou falar aqui dos dois de Paquetá. É Uber de lancha, meu amigo. Não, tem que ir cedo. Talvez vá lá primeiro e depois faça alguma coisa ali na sul, centro. Negativo, tem que perder a barca. Tem que perder a barca, dormir em Paquetá ali na pracinha. Ó, vamos lá, os dois de Paquetá. Quintal da Regina, nunca fui. E o outro bar é o Zecas. Zecas? Vamos lá, o prato do Quintal da Regina é do fundo do mar. Sardinha cozida, servida no próprio molho, que é um molho especial com maionese, creme de leite e conhaque. Acompanhado por geleias de frutas vermelhas e pão da casa. Bonitinho o prato, cara. R$26. Não é nada demais, né? É um prato grande, como eu falei. E o outro é o Zeca, que é o meu carboidrato favorito. É bolinho de batata doce com feijão fradinho, carne seca, linguiça calabresa e um molho artesanal. Aí na foto aqui são três bolinhos. Deve ser um bolinho... Ó, o limão cortado no meio tá quase do tamanho do bolinho. Caralho. Não, nem no meio que o limão tá... Puta que pariu. Qual é o preço dessa batata? Dá R$22 o meu carboidrato favorito. Ah, aí, pô, tem que ter muito favorito. É isso que eu tô falando, assim, o preço não é mais... Não é tão caro, por exemplo, esse aqui, são três peças, são três bolinhos. Pede por três, ele dividiu, dá sete e pouquinho pra cada um, tá bom, cada bolinho. Não é barato, mas provou. Tem que considerar também que tem o custo da logística aí, pô. As coisas lá na ilha são mais caras, o cara tem que levar de barco. É, eu acho meio salgado. Eu preferia que fosse outra coisa, assim, essa comida de boteco. Que é muito gourmet, né? Eu acho que queria, sei lá, todo mundo fizesse o mesmo prato. Foda-se. Sei lá, oceano é bolinho, tal. Todo mundo igual, mas aí tu vai lá, meio variadinho e tal. A ideia é excelente, excelente. Porque aí você vai na perícia do boteco em ser boteco. É, então. Aí você vai conhecer o boteco, a cerveja que o cara oferece, o atendimento, é isso. E se o cara tem a mão boa mesmo? Porque, cara, boteco, ele tem que ter aquela pegada, tipo assim, pô, se todo mundo vai fazer uma moela, você vai avaliando as moelas, tem boteco que vai fazer uma moelinha gourmet que você não se identifica, não é um ambiente de boteco. Mas vai ter que ter uma moela ali igual a da Gorilândia, que, pô, firmezona, entendeu? Ah, então, isso é a minha única crítica. Eu já fui mais antipático ao festivalzinho aí, à premiação. Porque é meio cara de pau, assim, é meio que a galera que não vai muito boteco, frequentar boteco com arzinho superior que tá comendo petisquinho refinado. Que não é isso, boteco não é isso, porra. Mas, assim, hoje eu já fico mais, assim, é te forçar, na minha pegada, assim, o que eu transformei pra mim é isso. É me forçar a ir no boteco, eu não vou nunca lá, sentar, sentir o clima, como é que é o atendimento, como é que é as paradas, até o prato em si, pra ver como é que foi preparado, quais são as outras opções, que tu não vai sentar, por exemplo, se tu for só pra um boteco, tu não vai comer só esse pratinho aí do comida de boteco, tu vai comer outras paradinhas, é só um chamariz ali. Pois é, não, mas é isso que você falou, entrou, conheceu o boteco, vai acabar, vai pegar alguma outra coisinha ali, porque você não vai entrar no lugar pra comer dois bolinhos, entendeu? E aí é pretexto pra também tomar uma com a galera e tudo mais. Agora, a ideia da van já não funciona lá pra paquetar, eu vou ter que alugar uma lancha. Não, a gente vai de pedalinho. Então tem essa aí, paquetar e tem outros lugares. Eu fiquei feliz que deu pra perceber que tem bastante lugar da Baixada. Geralmente é um lugar esquecido. Tem, ó, Caxias, como eu falei, tem uns quatro... Uns interessantes até, como falei, vou dar uma visitada. Mas tem, ó, Nova Iguaçu também tem dois em Nova Iguaçu, três em Nova Iguaçu. É só Nova Iguaçu e Caxias. Tem alguma coisa atravessando a ponte? A ponte também não atravessaram, não, só pegaram barca. Irajá tem coisa concorrendo? Ah, Irajá tem um concorrendo. Irajá não. É na Vila da Penha. Tem ali, né? A Vila da Penha sempre tem, o original do Brás. É isso, ó. É. Não, pô. Agora, em Vista Alegre, existe um polo gastronômico na Avenida Brás de Pina. Que isso? É um polo que está virando a Zona Sul da Zona Norte. É a Nova Tijuca? Não tem um representante de Brás de Pina, da Avenida Brás de Pina? Isso é um absurdo. Não tem, cara. O único ali daquela região ali é o Brás, mesmo, original do Brás. Aí depois parte ali para Ramos, Penha. Estou perplexo. Caxambi, que aí eu vou fazer um parênteses aqui, que o do Caxambi me interessou muito, cara. Qual que é? Não é o Caxambi? É, então, no Caxambi tem um... o nome do prato é... Tem tropeiro no lombo do porco cruzando as Minas Gerais. Que isso? Baby, baby... Do Biruleibe, do Baby Leibe. Leibe Baby. É grande o nome, é foda, eu fiquei até sem ar. O prato é lombo, molho de limão, shoyu, batata e feijão tropeiro. Shoyu? Shoyu. Shoyu. 25. Quanto? 25,90. Achei legal, cara. 25,90. Por um lombo. Lá é generoso. É, então, aí eu tô vendo aqui as fotos no site, é um dos mais bem servidão, assim. Eu acho que não vai ser tão bem servido assim, mas que a foto engana um pouco às vezes, mas assim, ele vem numa frigideirinha, me lembrou muito do Madrid, só que ele tem mais coisa, assim, tem, porra, tem uns, a batata tá pulando fora, sabe, assim, parece que tem, a foto tá bem chamativa, assim. Mas parece. Aí que tá, é uma frigideira cheia de coisa dentro. Pode ser aquela frigideira de fritar ovo, né? De fazer o zoião. Não, não é assim não. Ali no Caxambiro, a galera ali é muito generosa. Ali o prato é sempre bem servido. O custo-benefício lá não tem nem comparação. Eu garanto que vai ser bem servido. Não, e eu tô a fim de ir lá. Tá marcado aí. Até dia 13 de abril eu tenho que ir lá. 13 de abril já foi. Que é o quando acaba. 13 de abril não, 13 de maio, né? 13 de maio, vocês têm 15 dias aí, cara, pra... Duas semanas de boteco, dá pra fazer tudo. Mas, olhando aqui as fotos, também teve um que me chamou a atenção, mas pela ideia de que o cozinheiro fumou maconha. Que é o do Serpentina Bar, lá na freguesia. Laricudo? Tá laricudo? Cara, o cara tava na larica, ele falou, porra, já comi isso uma vez e acho que todo mundo tem que comer. Olha a ideia do garoto. É um breguete mineiro carioca, é o nome. É um pão de queijo cortado no meio, fazendo dele como se fosse um sanduíche. No meio tem porquinho confite, milho agridoce especial e chips de giló. Parece bom. Caralho, o maluco cortou o pão de queijo no meio, tacou-lhe um porquinho confite dentro. Cara, isso aí vai ter gosto de cera de ouvido, cara. Isso aí vai ter gosto de cera de ouvido. Isso aí é armadilha. É, então, depende da qualidade do... Ah, tem um outro aqui, ó, mais um foi da mesma ideia. Rapaz, a larica tá tomando conta do Rio de Janeiro. No bar Os Imortais, lá em Copacabana, é um pão de queijo artesanal, recheado com requeijão, carne assada na cerveja preta desfiada e crepes de linguiça toscana. Ah, mas esse aí tá... Esse tá... Olha, tá bom, pô. Esse daí tá compatível. Esse aí tá legal. A foto, ele fez, sabe como ele fez do pão de queijo um pão italiano, sabe? Ele cortou a tampinha, fez igual um buraco quente. É quase um buraco quente de com pão de queijo. Pô, eu gostei. Isso aí tá bonito. Tá com cara, ele tá bonito. Pareceu bom. Eu achei interessante. A galera tá meio laricada. Ah, esse não foi tão larica, não, pô. O outro foi. Milho agridoce, giló. Vai que tá com gosto de catota. Não concordei, não. Não gostei. Pô, pão de queijo é bom, cara. Usa pão de queijo mesmo. O outro foi mais profissional. Ele combinou ali bonito. É queijo, carne e é isso aí, pô. É pão, pão, queijo, carne é carne. E é isso. Mas é isso, assim, eu queria, deixa eu lembrar aqui qual outro que eu tava. Os bolinhos pra mim sempre correm na frente, né, cara? Que bolinho é uma parada que não tem erro. O Baruca tá simples, ele fez um camarãozinho recheado e, olha lá, e é simples, parece ser bom, que é um... O Baruca vai no garantido, cara. Os moradores não deixaram fazer nada muito bom, que senão enche lá e os velhos ficam revoltados. O Roberto Carlos passa lá de Lamborghini e cozinha, faz o caralho lá, não pode. Na foto só tem dois croquetezinhos. Tá R$15 o preço. Tá na média do outro lá que você falou. Se você pegar lá, tá, aí vai estar mais barato. O, O preço per bolinho. É, tá sempre R$7 e alguns centavos. Que isso? É um bolinho recheado de camarão, queijo provolone e catupiry. Servido com molho especial da casa, que parece um ketchup. É, ué. Só não ser aquele ketchup de goiaba, que tá tudo certo. E mais algum prato aí que vocês queiram alertar sobre a existência aí pra gente enfrentar? Eu só queria dizer que próximo Comida de Boteco eu vou fazer uma participação especial aí, que eu tô pensando em começar a vender esfirra aqui na pracinha de fim de semana, e eu vou fazer alguma coisa aí pra surpreender essa porra aí. Se puder entrar, ambulante. Frita torresmo com bacon e beleza. Você ganha. Bom, baseado nas experiências prévias aí, eu tô achando que isso não é suficiente pra ganhar, não. Eu tenho que fazer uma palavra, inventar um nome, uma palavra pra alguma coisa. Tem que fazer uma Whitney. Colocar a Britney. Não, eu acho que você tem que falar com o povão. Faz um Tionaro Blaze de carne. Tionaro Blaze. Solta o Tionaro Blaze. Marol livre, tiro na no glave, marol lebre, vendo choquito, marol glive, tiro na no blave, la la la la, vendo bala, eu trabalho, vendo choquito, magalhães, trabalhador, aquele rap, não meu gerador, demarada, vai! Vende bombom, Magalhães, considerado qualquer parada. Compro barulho, Magalhães, trabalhador, vendo bala. Tomaram minha caixa de bombom. Mas é isso, chegamos então ao fim desse episódio. Beijão a todos aí, saúde. Beijo. Um beijo e abraço a todos. É isso, resumindo. Deixa eu ver, vamos passar mais pra alguma área aqui, ó. Aí, o que eu tô falando da Zona Oeste, ó. Vou fortalecer ali a galera da freguesia. Helicóptero passando em cima da Zona Oeste agora. É, ó, na Taquara, além do Bar do Galo, tem o Art Shop. E aí o nome do prato desse peru, eu como até o osso. Que é uma coxa de peru de fumada. Que ai, meu Deus. Quando você começou, cara, eu juro pra você. Desse peru, eu como até o ovo. Aí eu falei, puta que pariu. É um peru de osso lá, porra. Peru não tem osso, não, cara. Não, é outro peru. Ah, desculpa.